gente sem inferno, sou infinito segredo. Já tá faltando, eu tô cabreiro, a natureza tá sofrendo. Falta água potável, é puro saneamento. Os animais da Amazônia estão desaparecendo. Motosserra, caça, captura, desmatamento. Já tá faltando argumento, vejo pouco discernimento. Invasão de países, mal político, aço no peito. Favela, guerra interna, povo indo pro arrebento. Pente cheio, tô vendo os pretos, matando os pretos. Já tá faltando guerreiro, só cara no movimento. Artes plásticas, dramática, música, processo lento. Desprendimento com a cultura sempre causa tormento. No otário que a vida inteira faltou com respeito. Falta na base, tá faltando com a verdade. Eu sei, você sabe, cada um faz sua parte. Pergunto do que vale, fica sempre no empate. Falta coragem, acertar detalhe na realidade. Falta na base, tá faltando com a verdade. Eu sei, você sabe, cada um faz sua parte. Pergunto do que vale, fica sempre no empate. Falta coragem, acertar detalhe na realidade. Um manifesto contra aquele desonesto que te ilude. É cinematográfico como um filme de Robin Hood. Quem não tem quer também. Não falta atitude e disposição pra que pelo menos algo mude. Pra aquele que corre atrás de educação, estude. Pra aquele que tá doente, ter acesso à saúde. Pra aquele que se revolta com calça, menos rude, se pá, não pegar o atalho da licitude, caindo de paraquedas sem saber da altitude que a cobiça leva quem não tem noção da amplitude do bem-estar, de quem pôde falar fiz o que pude pelo bem, vive bem, sei o que a plenitude quer dizer. Veja você, mesmo no açude, mesmo discriminado, tem que honrar a negritude, mesmo fudido e mal pago, sem que ninguém te ajude, mesmo assim tão perto do fim, nossa luz surge. Falta na base, tá faltando com a verdade. Eu sei, você sabe, cada um faz sua parte. Pergunto do que vale, fica sempre no empate. Falta coragem, acertar detalhe na realidade. Falta na base, tá faltando com a verdade. Eu sei, você sabe, cada um faz sua parte. Pergunto do que vale, fica sempre no empate. Falta coragem, acertar detalhe na realidade. 1, 2, 3, os preta ataca outra vez. 3, 2, 1, representa Zulu. Prestar uma faculdade, dedicar-se à literatura. A mente é produtividade, o cérebro atua. Obter a dignidade e persistir na luta. Conseguiu seu objetivo e chegar a uma estrutura. Não ser mal visto como o invisível. Homem bem trajado, social, isso é possível. Homem preto em outro nível. Sangue quente reage como combustível. Meu presente no futuro, homem Zulu. Estou cansado de ver mortos, de bala Dudu. Homem preto desenvolve a sua metamorfose. Nos bem que nos gueto negro, admirável e forte. Barack Obama representou. ISP, Celso Pita, Ramelô. Falta na base, tá faltando com a verdade. Eu sei, você sabe, cada um faz sua parte. Pergunto do que vale, fica sempre no empate. Falta coragem, acertar detalhe na realidade. Falta na base, tá faltando com a verdade. Eu sei, você sabe, cada um faz sua parte. Pergunto do que vale, fica sempre no empate. Falta coragem, acertar detalhe na realidade. O que tá faltando, irmão? É cada um fazer sua parte. Cada um com a sua cota de responsabilidade. Falta coragem pro governo, falta de humildade. De assumir que perdeu o controle da cidade. O que faltou? Respeito com a comunidade. Cláudio Lemos, pipoqueiro. Faltou habilidade, políticos cínicos. Faltou realidade, a falta de conteúdo na ideia. Só para ganhar destaque, chorar nos braços do Bush, atitude de covarde. Não sou amigo de quem rouba petróleo e quilates. Obsessão, genocida, mata inocentes no Iraque. Povo israelense, não falta lealdade. Não me falta vontade de partir pra ataque de verdade. Ainda lembro nas ruas de Ruanda, ouvi o massacre, adversidade. Sem maldade, homem preto quer resgate. Faltam nossas vagas nas universidades. Falta na base, tá faltando com a verdade. Eu sei, você sabe, cada um faz sua parte. Pergunto do que vale, fica sempre no empate. Falta coragem, acertar detalhe na realidade. Falta na base, tá faltando com a verdade. Eu sei, você sabe, cada um faz sua parte. Pergunto do que vale, fica sempre no empate. Falta coragem, acertar detalhe na realidade. Faltando.